há hoje uma falta de mão de obra nestas obras todas estruturantes. Acabo de saber, e hoje a primeira notícia que tive quando cheguei de manhã à Câmara Municipal, terminava ontem, era a abertura das propostas do Parque dos Barbelos e nenhuma empresa concorreu. Só para perceber, e aquilo é dinheiro do quadro comunitário. Temos a zona histórica, temos também o centro escolar. E se as obras não avançarem? O campus educativo também não teve, já lançámos outro procedimento com mais 1,5 milhão de euros da base, porque não houve nenhuma empresa que concorreu. Tem a ver com os custos, que neste momento os custos são diferentes, as empresas têm muitos trabalhos e por isso adjudicam muito mais alto. O que quer dizer que ainda para nós este azar, temos que andar rápido, porque vai haver uma reprogramação e quem não gastou dinheiro vai ficar sem ele. Até quando é que tem que ser gasto esse dinheiro? O dinheiro gasto pode ser até 2023. O problema é o estado de maturidade do próprio projeto. Isto é, se eu não tiver a adjudicação, quem faz a análise dos projetos vai considerar que o projeto não tem maturidade neste momento. Não há maturidade e com medo de se perder o dinheiro pode ser entregue para outro que já tenha gasto. Por isso aqui em Oliveira do Hospital estou com este problema, sobretudo também porque já tenho dois concursos que ficaram desertos. Voltemos-los outra vez, mas cada concurso demora um tempo enorme. Sr. Presidente, no conjunto falamos do volume de obras no montante de... Neste momento nós ultrapassaremos, com todas as obras a decorrer, andaremos à volta de 10 milhões de euros. 10 milhões de euros. É um número muito, muito significativo e percebe-se, todas as obras que têm sido feitas em Oliveira do Hospital têm tido quadro comunitário e percebe-se o volume de quadro comunitário. Nunca outro presidente da Câmara Municipal ou Executivo trouxe uma verba tão elevada, também nas negociações. Também não explico porquê, mas sei bem porquê.